Cava da lei, granuja, mas não morre. Vem pra nós! Um plano insano, alvos da lei. Lei total, Cabu. Alvos da lei! Nós estamos vivos, irmão, vivos! Os loucos da sul pedem licença pra chegar na paz do Senhor, devagar, na pura calma, sem conspirar, sem pagar, sem marra. Atitude dá na mente, aparência não diz nada. Deus abre os caminhos dos doidos, justo, digno e leal, que não se entrega no mundo. Quem vai rir, quem vai chorar, o tempo vai dizer. Certo ou errado, se é eu ou você. Nós agonizou, caiu, se levantou. Mas guerreiro de coragem não se entrega, morô. Não se esconde na sombra, embaixo dos panos. Tem que ser homem até na frente dos canos. Isqueiro leve, traz, tira da boca meu nome. Fica testando a febre, pensando que é super-homem. Cansei de buchicho, tô mais que mordido. Quem desacreditou vai conhecer o perigo. Grande do corre, cicatriz de menor. Magudos toca disco, DJ K, ouve só. É nós até o fim, tendo que der, incomodando os covardes, vamos contra a maré. Sem pagar simpatia, não vou implorar. Se até Jesus foi odiado, então deixa rolar. O rap é a bomba, sou o detonador. Microfone é a arma dos guerreiros, moro? Se isso é um jogo, então bola pra frente. Time lealdade tá firme, a corrente. Alvos da lei, agoniza, mas não morre. Os loucos tá de volta, fiel até a morte. Alvos da lei, agoniza, mas não morre. Os loucos tá de volta, fiel até a morte. Da missionária. Alvos da lei. Das ruas da VM, do clima desse quente. Som de valente, com cinco no pente. Bandido vagabundo, sem cano na cintura. O sistema é a doença, o rap é a cura. Não vim fazer média, nem pagar comédia. Salve os guerreiros aí, a hora é essa. Ninguém aqui é santo, e aí, quem é? Mas firmeza total, vamos que vamos na fé. Independente de estilo, região, lugar. Posso até não gostar, mas sempre vou respeitar. Pois assim que é, assim que deve ser. Quem é merecedor um dia vai vencer. Sem atravessar, nem pisar pra subir. Se é pra ser, será, só Deus pode impedir. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele escreveu, ninguém vai apagar. Essa mesmo, irmão, vamos que vamos, doidão. Quem tá com Deus tá firmão, quem não tá não sei não. Me inspiro na verdade, sem ficção. Estilo bang bang, só na televisão. Cê quer que eu fale o quê? Os cu não entende, vem viver no limite. Um dia com a gente, Patife bate no peito e diz que é guerrilheiro. Mas treme e gela, nas vielas, nos becos. Eu sou o que sou, provar não é preciso. Você é ou não é, meio termo esquisito. Os irmãos esqueceram os verdadeiros inimigos. Agora é nós contra nós, me diz quem ganha com isso. Eu só quero os verdadeiros do meu lado. Mas mesmo assim cuidado, pra não colar mascarado. Deus abençoe, ilumine o hip hop. Alvos da lei, agoniza, mas não morre. Firmeza total, a quadrilha se une. Black side, firmeza total.